DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Fazendo a caldeira da máquina ferver. Quem gosta dessa música, solta o grito aí bem forte, vai. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar apenas chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo. Rivaldo Pop, seu comandante do valor, seu parceiro. Vamos lá. Aceitar que tudo se... O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Amigo Pó. Não dá. E também o Didi tá com a gente. Assim você não. Meu amigo BA da Bebe Trans, bora BA! No porta-retrato, a gente se abraçando. Neguinha quebra-gelo, olha aí. Momentos que ficaram difíceis. Marcelo Cão da Pedreira. Oh, oh, te amo. Sei que ainda me amo. Um abraço bem aí pro Luan, tá, gente? O Rodrigo, o David e o Bruno. Só que curtindo de boa, obrigado, vamos lá. Eu volto pra você. Yeah! Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não. Sobrando que hoje, domingo, deu um trem da saudade e volta aqui no Ponte da BR. Detalhe, portaria liberada a festa toda. O Alex Luiz, Alexandre Luiz e Alessandra, no valor desse casal. Olha o Marapa aí do bairro do Japão. Vai passar. Saudade, saudade, saudade. Sem você não dá. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso. Sou o DJ David aí do Pop Saudade. Chega aí com o Alexandre do Insta, tá, meu irmão? Ao de lá dela volta infinita. Tá dançando, tá dançando. Pela vida de sem tu. Bora, Marituba! Ao de lá de sem tu. E o quê? Só com muito carinho também, o Kiko considerado, aí do Lava Jato considerado. E hoje a gente tem a volta aí do nosso amigo Luan, de volta aos bares. Seja bem-vindo, Luan, novamente. Nosso irmão. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto. O trem da saudade. Del mare più profondo ci sei tu. Para só. Tem limite del mondo ci sei. Al di là della volta infinita. Olha o Cleiton taxista. La vita ci sei. Chamou o parceiro, olha. Motora Balu. Ele e o Marcelo Cão. Ci sei tu per me. O trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Tá valor, né, Alexandre? Galera GDP, sempre aqui com a gente. A gente dá maior valor aí nos amigos da Pissarreira, hein? Já primeiro na Pissarreira tem o Tribideirão. Porra, zona Pissarreira. Bora, Dani. E aí? A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende. Saco muito carinho também a produção aí do Pop Saudade. Meu grande amigo Lourinho. Chave Lourinho, dou valor. Olha o Pera. Se encontrando o Pera e o Lourinho hoje de 10. Olha. Para alegrar a vida. Quero ver! Por isso eu quero cantar. Para mudar a situação. Deixa o Dalto. Já dá pra bater as fotos, hein, meu irmão? Bora! Cantemos uma canção. O trem da saudade. A pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim. Por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Sem você, tão vazia como aquela vez. Kiko dá valor. Quando tu partes. Bora dar com a gente também o Diogo e também o Raimundo. Muito obrigado, tá bom? Adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando olha o Bruninho, o Wallace. Só no caqueado, bora. Sem dizer adeus. Sem deixar recados, meu amor. E a Bigaíta, para ele. Vai! Outra noite sem. Olha o Maurício ali, só na manhã, né? Arielle também. E a Rita, que próximo sábado vai estar no berço. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu. O trem da saudade! Quando tu partiste, sem dizer adeus. Sem deixar recados, meu amor. E eu? Eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo. Venha, por favor. O trem da saudade. Eu quero que volte para estar aqui. Turma Lunas Cajal e do Pop Saudade. Meu grande amigo Preto. Ele e a Carmen, obrigado. Assim não posso viver. Próximo sábado, Trem Mineirão. Lá no Bar Velha Guarda. Lá no 41. Olha quem tá com a gente, DJ Davis. Bora, Davis. Opa, beleza, Paulinho? Sucesso total, Ponte da BR. Pop Saudade, o Trem Mineirão. Bora, covarde! Outra noite. O nosso casal considerado, Preto e Carmen. Sempre juntinho com a gente, obrigado. Valeu! Olha o Clay taxista. E Clay ladrão. Olha as consideradas. Simbora, Paulinho. Sem deixar recados, meu amor. Quando tu partices, sem dizer adeus. É o Dalton no velho, DJ Davis, já bater as fotos aí do Trem Mineirão. Logo mais a gente posta aí no Facebook, né, gente? O Trem da Saudade. Bora, maestro, puxa. O Trem da Saudade já tá me deixando muito doido. Cabelos e tua boca que me deixam. As lembranças estão aqui no Trem da Saudade. De tocar. Olha o Fabrício. Olha a equipe Black. Cadê a Tilene, rapaz? Que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam. Uma luta de amor. Bruninho também da equipe Brega. Você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Chola, Bastiota! Chega aí, rebelde! O Trem da Saudade. De manhã quando abro a porta e o sol. Meu amigo Eliel, Jananideu, um dos caras que dá maior valor de curtir o Trem da Saudade, olha só. Nas nuvens claras lá no céu. Olha as consideradas, Vitigo! Lá no fundão, obrigado! De noite quando eu me deito e contigo adormeço. Quando desperto me entristeço, como é ruim. Equipe Blackstone do Trem da Saudade. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Das alegrias, dia e noite, noite e dia. DJ Dalton! Olá do Maestro da Saudade, DJ Rebelde. Galera do Pop Saudade, a gente dá valor. Aí chegou. Trem da Saudade é tão bicho. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim. Beleza, primo, deixa eu abraçar com muito carinho. Ainda a equipe sempre é conceito por aqui com a gente pra viajar. momento. Meu parceiro Cleita, que sim, já tá por aqui com a gente também pra curtir. Meu parceiro Preto aí do Pop Saudade, ele é a primeira dama. Amiga Márcia Fantástica. Entreguei ao pensar. Mas considerada 25, tá por aqui com a gente pra viajar. Feliz. Meu parceiro Porquinho, Wallace, tá por aqui. Ele é a Bruninha. Obrigado, Wallace. Você brincou com os meus sentimentos. Meu parceiro Sufi, tá viajando com a gente, valeu. E agora vem você, querendo que eu lhe aceite. Meu maestro DJ Rebelde, você é considerado que eu tenho carinho e respeito muito grande. Bora, Rebelde, é o gordinho gostoso do Pretinho. Mas agora não. Chega aí, meu maestro. Agora não, agora não. O meu corpo. Meu corpo. Está fechado. Ui. E você não entra em meu coração. Aqui tá bonito hoje o Pujo da BR, hein, papai? Deixa eu agradecer primeiramente a Deus, porque eu sem Deus a nossa vida, né, Bolinha? A gente não é nada sem Deus na nossa vida, gente. A gente agradece ao nosso superior, nosso papai do céu. Tudo que ele nos proporciona nessa vida, o dia que nos levanta, ele tem um dia abençoado, um dia produtivo. E essa noite inesquecível que vai marcado ao povão de Mariduba, o encontro, a máquina e o trem juntos. Agradecemos ao grande amigo Kiko aqui de Mariduba. Meu parceiro Luan, meu amigo Rivaldo Bob, da amiga gente, a Márcia Fantástica. Meu amiga, sou você, aí das Morenas. Querendo que Rivaldo Bob, as minhas consideradas 25. Pra você novamente. Meu amigo Alexandre Luiz, que e Alessandra sempre na gente. Mas agora não. Linho Boy! Agora não. Você no trem da saudade, arrebitando! Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Sucesso aí pra galera do Pop Saudade. Que a gente tem um carinho e um respeito muito grande. Bora! Bora com o Corvão, chegou! Bora com o Corvão, chegou! Teus olhos me ilumina todo. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Saudade, bora. Me abraças e tuas palavras são: quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor igual. Os amigos inseparáveis do trem da saudade. O sol. Família Quebra-Gelo de Marituba. Virei quase a meia voz. Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor. Galera GDP. Direi quase a meia voz. Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. O trem da saudade. Despertas e o teu riso é como o dia iluminando tudo. Me beijas e a ternura de suas mãos. Bora, gente, cabeça do Cubaçu já batendo as fotos aí do trem da saudade, tá bom? Fica à vontade, é de graça. Perguntas e eu te respondo então. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. E amanhã? Amanhã quero te dar amor. Dali Hello Kids. O sol. E eu te direi quase a meia voz. Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. quase a meia voz. Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu só não dei o Bob Saudade aqui no Ponte. E a amiga Ana tá com a gente, ó. As consideradas da 25 já estão aqui no Trem da Saudade. Tendo carinho enorme para essas meninas aí da 25, obrigado, olha. O Amaury tá por ali, também o Fura Ouro. Cadê o biscoito? Marcelo Cão da Pedreira, ao lado do rival do Pop. Este acompanha direto o Trem do Valor. Bora, meu comandante! Só gosto com você. Só você, quem sabe achar o meu prazer. Tudo perde a graça distante de você. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Bora que eu dava tudo, né? Agradeço hoje todas as pessoas que vieram contribuir, curtir um pouco do nosso trabalho aqui no Pop Saudade e também no Trem Delon. Nosso muitíssimo obrigado, tá, gente? Cada um de vocês que hoje chegam junto pra recordar e curtir o melhor da saudade. Pra fazer amor, só gosto com você. O Trem da Saudade. Só você, quem sabe achar o meu prazer. Fala o DJ Davidson. Trem da Saudade já tá me deixando muito doido. Quebra-gelo, né? Bora, nega! E o quê? Você nunca imaginou. E o quê? Que eu pudesse me deixar. Cantei uma canção de amor quando eu te vi passar. Rivaldo Pop, aqui no Trem da Saudade, Mineirão. Neguinha Quebra-gelo, digital. Eterna guerreira, olha. Você disse não assim. O Maurício e a Rita. Eu a desisti. Vai! Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Não poderia esquecer também. Agora que eu vi o casal ali dançando, o casal que acompanha também o nosso trabalho direto, meu grande amigo Carlinho e Edilene, obrigado, olha, o maior valor. Bora, Carlinho! Bora, Edilene! É o Motola maluco! Mas não contive minha emoção. Quero você no Edilene e Carlinho. Este casal gosta de andar de trem. Marcelo Cão da Pedreira. Recordando. Para Alexandre! O Alexandre Luiz que não falou. Vem me ensinar como se amar. Me faz feliz. Olha o em minha cama. Crei taxista. Diz pra mim que eu te deixo louca. Que desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Crei taxista. Agora ele também anda de trem. Louca, que desejo. E dá maior valor de andar de trem, olha. A viagem é mais gostosa e mais segura. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Olha com a gente, DJ Mamal de Marituba. Já aqui marcando presente, olha. Jato, considerado o caceteiro de Marituba. Olha o boto da Bajara. Cadê o Luan, rapaz? O Eliel tá por ali também. Olha, bateu a boa, Eliel. A Lourinha lá do distrito, olha. Bora, Loura. O trem da saudade já tá me deixando muito doido. Bora, covarde! Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, Mineirão! O amor precisando sair. Nas mãos um medo e um choro querendo explodir. Bora, bora! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Obrigado também, minha GDP. Essa galera que eu tenho carinho, respeito muito grande, tá, gente? Sempre aqui com a gente, olha, Tânia. Dia primeiro na Pissarreira, Forrozão. Vai pegar fogo, meu irmão! Também a apresentação da quadrilha Plot Ploc na Roça. É, rapaz, é lá que o Anderson Ari se revela. Cadê os negão? Bora, Anderson! Alô, Aria! E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda se. O trem. E na cabeça. O trem da saudade. Sua foto e sorriso positivo. As lágrimas nascem, sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama. Bora, Raire, de bucha. Se você vai voltar. Olha o macaco aí da família Triga. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não fale. DJ Emerson, digital, digital. Hoje aqui no Trem da Saudade, o Pop Saudade. Obrigado, olha. Lá do amigo Gabriel, olha quem tá ali, a Camilona. Saudade que fere e mata. Bora, Camilona! Que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que tenha de sozinho vou cantando. A vida me ensinando. Joga ele nos telões aí, Pedro, duvido. São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem, e eu não posso fugir. Nos verdes campos que andei. Hoje tem um trimideirão de volta aqui, tá, gente? Oh, encontrei. Domingueira da Saudade, começando 6 da tarde. Não pra te amar. Ninguém paga ingresso à festa toda, vai ser bom. Hoje também tem Rubi Saudade lá no Balneário Tubarão. Provei. Vamos lá. Foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. O Alexandre do Isca, Alexandre. Também estão seguindo a gente direto, obrigado. Esquecer. Na semana já tem vinheta, olha. Não pude. Desculpe. O trem da saudade. Pude, logo você que não merecia. E a grande amiga Márcia Fantástica. Bora, Márcia. Beijão no Paulinho Boy. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Deixa o Leder, chega aí, Leder. O trem da saudade. Ele está de volta no trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. A identidade do trem. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Fabrício Adilene do Valor. Sua mão. Vai! Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo. Me dê um pouco de atenção. Bora, Vinícius! Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Essa aí é Dona Edna, da maior valor na sequência do rei. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. E aí, Marituba? Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Tem que ficar pra agir. Mas, alô, biscoito! Amor, sei, ela não tem. Amar. Alô, Maurício, só de boa ali, ó. Ninguém, eis aí o meu fracasso. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros. teus braços. Vamos lá, vamos lá. Mas ela pode ter. Greita que xixa. Ô, maluco, esse cara, olha. Suspirar por. Um dos grandes caras considerados do Paulinho Boy. Uma das grandes amizades. Eu tenho respeito e carinho muito grande. Bora, Clã! Mas. Meu comandante rival, tá só de boa ali, olha. Ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Eu sei. Dançarino David e a Aline, a sua filha. Bora, Caminolo, bora. Cadê o pique? Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu. David de Marituba, o dançarino oficial do Mineirão. E até no futebol. Alô, Leo! O time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não. Aí no quarto que é foda, que é 5 contra 1, meu irmão. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Bate, bate. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Aí tu já viu o que acontece. Abraço o meu travesseiro. Procuro em vão o teu cheiro. O trem da saudade. Já faz tanto tempo e eu não consegui. Obrigado, Cajal, Edilene e o Fabrício, olha aí. A noite e o silêncio do quarto. Também Edilene e o Carlinho. Botando a maluca. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Para confirmar, gente, 8 e 9 de setembro. O trem da saudade lá em Martins Pinheiro. Vamos lá. Bora, Camilona. Você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Beleza, primo? Você como sempre arrebentando, fazendo essa viagem gostosa junto com o Pop aqui, tá bom? Amiga Thaís, também a Luana. Tá por aqui com a gente pra viajar essa viagem gostosa aqui no Ponte da BR, tá bom? Amiga Podzinha! É se considerada, no... sempre curtindo o trem da saudade. Era Podzinha, você aí, todo comestível de Marituba, valeu! A tristeza é tamanha. Olha o maestro arrebentando! Eu não aguento. Vai pra cima, rebelde, não alivia! A noite o... Meu parceiro Cleita, que exista, por aqui com a gente pra viajar. Comandante Rivaldo, amiga Márcia Fantástica e amiga Sol. Bora, Sol. Vai! Em você. Beijo, abraço do Pretinho. Abraço meu travesseiro. Procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Do quarto, quase me mata. Olha o Bola, tá com a gente, o Adriano e a Marcela. São tantas lembranças felizes, jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Obrigado, Alexandre do Isque, Alexandre. Vou conseguir me esquecer de você. Ah, essa não, covarde! Quem sabe faz ao vivo. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você não percebeu. Deixou o meu coração sangrando. Alô, Zé Gordo! Você parece um ladrão. Corações roubando, que vai matando as ilusões. Pois pra você nada importa. sua porta. Porém você não percebeu. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem. Os treu tem de volta aqui a partir das 6 da tarde. Portaria liberada, a festa toda. Tumigueiro, olha. Tudo de bom que eu guardei pra dar, você nem percebeu. Vamos lá. Deixou meu coração sangrando. Você parece um ladrão. Meu amigo Bruno, tá só de boa, bora, Bruno. Que vai os corações roubando. Que vai matando as ilusões. Galera GDB, pois pra você, Pedrinho, nada importa. Seu sentimento já morreu. O amor bateu em sua porta. Venha para o trem da saudade e boa viagem. Porém você não percebeu que o amor bateu em sua porta. Porém você não percebeu. Ah, essa não, covarde! Bora encerrar com covardia, bora, gente. Faltando aí 20 minutinhos pra gente encerrar. Chegando a sequência do Saltinho. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Todo nosso amor. Tão só. Tão só. Cara, isso é até uma injustiça. Esquecendo essa mulher, neguinha quebra-gelo. Essa mulher que tá sempre no nosso apoio. E sempre abrindo o nosso carvão nas redes sociais. Bora, nega. Amiga Arielle, próximo sábado. Aniversário da comadre Rita. Dos amigos inseparáveis. Bora, Rita. E a Maurícia. Tá todo mundo por aqui. Meus dias felizes. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Meu parceiro Mel, tá por aqui com a gente também pra viajar. Hoje pra curtir essa viagem gostosa. Ele e o Andrezinho, pra curtir. Que um dia... Alô, Andrezinho! Mais a vitória. Lindo de corpo. Meu ideal. Isso que tu quer, né? Covarde me deixou. Não só. Sábado tem o trilho da saudade no 40 horas. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Pra curtir, pra viajar. Vamos lá. Todo nosso amor. Não só. Meu amigo, o que considerar? Dá valor. Na noite escura, cheio de amargura. Bora, Marcelo Cão. A chorar. O trem da saudade. Aquela a colcha de retalhos que tu me deste. Só roda dessa lá no Pureza, né, Rebelde? Juntando pedaços. Qualquer terça-feira a gente aparece por lá. Costurada. Bora, Neide, a Hello Kitty, tô com a gente, a Kelly. Serviu para o nosso a Neide hoje. Nossa... Tá no berço, quero parabenizar ela pela data do seu aniversário. Que Deus te abençoe, tá, meu irmão? Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Só que nós desejamos aqui os nossos votos sinceros. Parabéns, Neide! Agora na vida. Sabe o que vem? É da Rita, é dos amigos, chama lá. Vamos lá! Olá, começo em redondo. Agasalho, colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. As consideradas da 25, obrigado. E nesta... Não falou essas meninas aí, Elisa, Pink. Tu que queres. Deane tá com a gente, a Cláudia, obrigado. Também a Macharada, o Biscoito, o Maurício, o Fura-Olho, o Éder. Bora! Agora! Amiga, Sol Variedade, olha só! Vai! Vamos ver a câmera gelo, olha aí! Terás como agasalho, poxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, faz de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. O trem da saudade. Hoje o trem tá de volta aqui no Ponte. E quem paga ingresso? Vamos lá. Quase lembrar da cor. E também do covarde. E também de mim. Esse cara é meio doido, esse cara, olha. Ele é gala cega. Ele quer pegar o sol com a mão, vê se pode. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Eu quero viver. Nosso bem. Bora, meu treino. Eu quero ouvir o canto dos pássaros. Galera, GDP não arreda o pé, né, meu irmão? Estão sempre aqui com a gente, obrigado, tá bom, eu gente? Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. O treino. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero. Bora, Degão, puxa uma mulher pra te dançar, hein? Vai ficar de toga com pipa na boca. Mais tarde é 5-1 no banheiro. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir. E aí, Davidson, tá com a gente, um abraço, hein? Que não faça o mal a ninguém. Eu quero viver a natureza e quero que você viva também. Unidos numa força. O trem da saudade. Eu quero ouvir o canto dos pássaros, voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto. Ele está de volta no trem da saudade, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Chegando na reta. reta final, faltando 10 minutinhos, a gente tá indo embora. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Meu bonito, Alexandre do Whisky. Olha com a gente, Alexandre, obrigado. Me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. O trem da saudade. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. E aí? Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. Meu coração que me diz que é o que, meu irmão? Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Nossa, DJ Paulinho Boy, que é a vampira, meu amor. Você é covarde mesmo, né? Essas tuas músicas me deixam louca. DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou. Como é que é? A só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido por eu ter. Estamos chegando aí na reta final. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela? Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. Por que você seria uma fada? Como um anjo a me ajudar, oh, uma fada encantada que viveria para me amar, para me amar. Reta final. E de repente eu acordei. Que sonho bom que eu passei, que eu passei junto a ti. Vai pra cima, covarde. Agora eu já vou indo. Um covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração que há pouco se perdeu. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu, escuta, meu amor. Só lembrando que daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Post ABR. Seu nosso convidado especial, tá bom, gente? Portaria liberada, fechadora. Toda segunda-feira no Balneário e Tubarão. Tem o DJ Paulinho Boy, o Covarde. E também o DJ César. Detalhe: segunda-feira no Tubarão, cerveja grande garrafa. R$ 4,99 a fechadora. E portaria liberada. Mano de garapé. Bora, Vinícius! Segunda Tubarão, meu irmão. Escuta, meu amor. A você, gente, o nosso muito obrigado. Escuta, meu... Cada um de vocês que hoje vieram aqui, compareceram pra curtir o trem Mineirão e também o Pop Saudade. Vou deixar minha penúltima. But then I Olha, covarde, o senhor não vale se revelar agora, viu? Agora eu quero ver, meu irmão! Bora, meu trem! Bora, mineirão! Bora, Dalton, bora, vai, filho! Te rasga, ladrão! Olha, Hello Kitty, Paulinho! Aqui no meu lado direito, obrigado! Olha, nossa GDP, valeu! Bora, covarde, vai! Oi! Olha, meu parceiro Clay da Valor, bora Clay! Clay, quarta-feira tem a volta do David lá no Beer Night, lá na Gaspar Viana! Calma, Neneco, filho! E a família Preconceito! Valeu! Alô, Mauri, meu irmão! Ai, pai, para! Segura, Marituba! Obrigado também, considerada, já de saída aí. Obrigado, Tadinha. Olha o Marcelo Cão da Bandeira. Galera do Pop Saudade está final com a gente também. O Clay Taxista, Ivaldo Pop, a Márcia Fantástica. Todos aqui com a gente. Alô, show variedade! Vou deixar a última. Deixa eu agora de outro. Estúdio PR Produções, produzindo os melhores CDs de saudade do Pará.